Bem-vindos ao Ultra Combo Cast, o seu podcast gamer. Eu sou o Jota, treinador de Pokémon de planta. Habilidade especial, capturar Pokémon de fogo. Eu sou o Mr. Luca, telespectador da E3. Habilidade especial, embarcar no trenzinho da hype. Eu sou o Floyd, o frustrado. Habilidade especial, ter os jogos mainstreams roubado para o cast. E hoje, nesse cast emergencial, nós vamos falar das nossas maiores empolgações da E3, das nossas maiores expectativas. E eu já vou chamar logo aqui o Floyd para ele pegar da listinha dele. Floyd, qual é a sua maior expectativa dessa E3? Pô, Mr. Luca, só lembrando que é a E3 de 2016, tá? Caso alguém esteja ouvindo esse podcast no futuro, em 2025... Em 2028... Então, só pra explicar, aqui a gente vai fazer de uma forma... Ou no passado, né? Vai que alguém tá escutando no passado, já inventaram a máquina do tempo. Talvez. O McFly aí. Talvez. Então, só pra explicar aqui o formato do cast, a gente vai fazer um... Cada um vai citar três joguinhos, três acontecimentos da E3 2016 que achou relevante trazer pro cast, né? A gente sabe que tem bastante gente fazendo coisas aí. E a gente vai falar de forma atrasada, mas só falar três joguinhos, o que esperar, o que achou e se teve alguma decepção. Mas acho que foi só alegria. My revenge! Mr. Luca J, então eu já vou tomar as honras aqui e falar do meu primeiro jogo, acontecimento, momento que me chamou mais atenção na E3. Por favor, Floyd, tenha a honra de ser o primeiro. Eu quero falar daquele momentinho na press conference da Sony, que nosso querido Shawn Layden, apresentador, entra no palco com a sua sombra transfigurada em... Pera aí. Em... Pera aí. Em... Transfigurada em... Pera aí. Rufem os tambores. Ó, só uma dica. Previsão Ultra Combo Cash número 2. Alguém sabe? Alguém lembra? Eu já dei a dica. vamos lá. Rufem os tambores. Opa, então ele... Que ele entra com a sombra do nosso querido amigo Crash Bandicoot. Aê, pra Crash bombado Bandicoot! Crash Bandicoot, seus putos! Pra comemorar esse aniversário de 20 anos da franquia. Tá certo que eu fiquei muito decepcionado com o anúncio, eu fiquei feliz por um lado, mas muito decepcionado por outro. Eu tenho que te interromper agora, Floyd. Como assim decepcionado? Porque primeiro, eu tenho que interromper todo mundo agora e eu tenho que falar uma coisa muito importante. O Jota chamou aí, que a gente fez a previsão, mas eu tenho que falar que eu era o entusiasta do cast. Cast número 2, Ultra Combo Cast. Vão lá, escutem. Vocês vão ver que Mr. Luca era o entusiasta, o que tava lá. Crash vai voltar e vai ser nessa E3. Tá lá registrado, vocês ficaram... talvez, não sei, quem sabe... Pai Luca. Não, cara. Imagina. Eu tava esperando, cara. Eu contava... Só que então, eu fiquei decepcionado porque eu, como retomando aqui, eu achei que ia ser alguma coisa nova do Crash, ia ser um jogo novo pro PS4, alguma coisa. E o que o nosso amigo Shawn Layden chegou lá brincando, falou que esse ano não teve camiseta, né? Porque o ano passado o pessoal tava com camisa do Crash. Putz, que brincadeira legal, né, cara? Aí todo mundo achou que ia ser no ano passado, né? E foi nesse ano, ele falou, tô sem camiseta, mas eu vou anunciar que... Então, e ele entrou no palco pra anunciar que os Crash 1, 2 e 3, justamente aqueles que nós falamos no cast número 2, vão ser remasterizados para o Play 4. Novamente, pai Mr. Luca fez uma previsão lá e falou que eram os três jogos que importavam da série, né? Exatamente. E agora você imagina se eles consertarem no primeiro jogo todos os efeitos que a gente apontou. Por exemplo, as habilidades de rodo que o Crash não tem, aquela barrigada que é o Body Slam, não é isso? Então, mas aí o conceito de remaster é você pegar o jogo idêntico e melhorar ele no seu gráfico, tecnicamente, né? Não mexer na jogabilidade. Tá certo que, pelo jeito que ele tá feito, que ele foi feito pra fazer um remaster ali, praticamente vai ter que ser feito um remake. Mas, por experiência própria, eu acho mais fácil os caras piorarem coisas boas do que melhorarem, porque Crash já, tipo, que nem a gente falou, tá ali perto do 100%. Se não tiver, no 100%. Já... Então tem que tomar cuidado pra não fazer um remake pior. É muito fácil fazer um remake pior nesse caso. Então, não é remake, é remaster. É, ficou naquela. Ele chamou remaster, né? Ele falou remaster, mas vai ser feito... Ele chamou remaster. Vai ser feito tudo totalmente do zero. É. Então, realmente, eu espero que eles sigam a ideia de remaster e mantenham os Crashs idênticos, porque eles são perfeitos do jeito que são. Então, é muito fácil cagar, né? É até legal porque se você for ver o primeiro Crash, você vai ter aquela jogabilidade um pouco mais deficiente, com falta de golpes. Só que em compensação, no segundo, no terceiro, isso vai melhorando. E é aquela coisa, além do personagem evoluir, o jogador também vai evoluir. Então, se eles mantiverem essa mecânica, também é legal. Junto com o Crash, eles também anunciaram o Skylanders Imaginators, que eu não fui muito assim com a cara daquele Crash, aquele formato de Crash. E vai sair agora, pelo menos esse jogo, em outubro agora, de 2016. Os três primeiros Crash, eles não deram detalhes, né? Mas a gente vai esperar aí e vamos torcer pra que seja uma coisa bacana. Olha, com relação a isso, eu só consigo ver a genialidade da Sony, que ela é muito... Foi muito ligeira, cara, porque na primeira... Na conferência passada, eles apareceram de camiseta. E aí levantaram o maior burburinho na internet. Aí depois, que já tava todo mundo empolgado, eles anunciaram os remakes dos primeiros jogos. Ou remaster, vai. Remaster. Os remasters dos primeiros jogos. Só que eles vão lançar esses remasters dos primeiros jogos, e conforme o sucesso desses remasters, pode ter certeza que a franquia volta a ter coisa nova. A Sony, concordo, ela tá comendo pelas beiradas. Concordo. Bonito. Eu acho que não. Eu acho que eles apareceram com camisa do Crash ano passado pra aumentar a hype, e estão negociando com a Activision. E eu acho que foi isso que eles conseguiram da Activision, cara. Não sei. Eu acho que, será, eles tentaram... Ah, assim, isso eu acho que não vai ser explícito, né? Mas, tipo, eles falavam, meu, a gente precisa de alguma coisa do Crash pra urgente. E, eu acho que o máximo que a Activision liberou foi os três primeiros, e não vamos fazer nada porque... Ó, agora vocês decidem. Vamos teorizar. Cala a boca, Mr. Luca, já falou pra caralho. Agora vocês decidam o que vocês querem ouvir. O pai Mr. Luca, que acertou tudo até agora, que já vai fazer a previsão nova de que eles estão sondando o terreno e vão lançar Crash novo conforme o sucesso. Cara, escuta o que eu tô te falando. Então, ó, eu concordo com o Mr. Luca. Porque os caras da Sony, eles já vieram na E3 passada com a camiseta, já pra ver qual que ia ser a reação da galera. E eles viram que foi uma reação muito forte. Todo mundo falou da camiseta. Cara, mas essa reação foi depois da E3, né? Depois da E3 do ano passado já começou a hype. Exatamente. Então, aí você faz esperar um ano pra apresentar um remaster, pra depois de mais um ano apresentar um outro jogo, e aniversário do Crash é esse ano. Presta atenção, então vamos lá, presta atenção. Os caras chegaram com a camiseta ano passado. Aí, o ano passado, eles criaram essa hype. E aí a galera entrou na hype. Aí eles viram que valia a pena pegar um jogo lá e fazer um remaster, porque acho que deve ser algo mais fácil. E aí, igual o Mr. Luca falou, conforme a galera, conforme as vendas, conforme for o sucesso do Crash, aí eles colocam a Activision pra... Eles fecham um contrato com a Activision pra fazer um Crash novo, pra fazer um jogo novo. Mas eles não vão fazer do zero sem saber se isso vai emplacar. Então acho que eles têm que ir na segurança. Galera, segura Crash Bandicoot novo depois do sucesso desses remasters aí. I will have my revenge! E aí agora a gente vai partir pro próximo jogo. Esse jogo aí é uma pré-hype do nosso amigo Mr. Luca. Horizon Zero Dawn. Esse jogo me pegou de surpresa nessa conferência da E3. Eu fiquei impressionado com o gameplay. Dessa vez, eles, na E3 2016, eles mostraram muito gameplay desse game. E pra galera se situar, Horizon Zero Dawn foi aquele jogo que a Sony apresentou lá na, numa press conference do ano passado. Aí eles vieram mais com o conceito do jogo, a galera comprou bastante a ideia do game. E dessa vez, eles vieram com gameplay. E inclusive, eu vou puxar aqui um off-topic, essa E3 foi a E3 do gameplay, né, cara? Vocês perceberam a quantidade de gameplay? Isso. Todos os jogos eram um cara sentado lá com o controle na mão e jogando. Eles fizeram questão de mostrar que os jogos já estavam em desenvolvimento, que já estavam se jogando. Mas a gente pode falar que essa foi a E3 de gameplay da Sony, né? Porque a Sony arregaçou nos gameplays. Não, a Sony arregaçou. Não, todo mundo fez, né? Sim. Isso. Mas a Sony foram os que mais empolgaram. Não, tudo bem, é que eu não tô colocando isso na mesa agora. Eu também acho que a Sony mandou bem pra caralho. Só que o que eu tô falando é que a E3, no geral, eles também se corrigiram, todo mundo se corrigiu por erros de E3 passadas, em que eles mostraram muito cinematic. Aí os caras chegam com o cinematic do game, que é puta bonito pra caralho. E aí depois, quando você vê o jogo sendo lançado, o jogo não tem nada a ver com aquela cinematic. É um gameplay bem diferente, aí dá até uma brochada. E eles atenderam o pedido da galera e foi a E3 dos gameplays. Tanto que acho que a maior hype criada, pelo menos no E3 do ano passado, foi em torno dos vídeos, trailers de Resident Evil Remake, do Final Fantasy VII Remake. Esse ano já os maiores hypes vieram tudo já com gameplay na cara e isso foi meio que geral. Acho que a Sony empolgou, mas todo mundo fez isso. Acho que ainda mais os carro-chefes que a Sony e a Microsoft praticamente fizeram muitos gameplays. Não, gameplay, cara. Essa E3, isso eles estão de parabéns. Todo mundo, todas as desenvolvedoras ouviram as pessoas e apresentaram gameplays. E olha como isso mostra que o jogo não tá longe, né? É, isso dá essa sensação, né? De que o jogo não tá longe, de que o jogo é bom. E foi o que aconteceu com Horizon comigo. Porque se eu vi vários, é claro que além dos gameplays, tiveram muitos cinematics conceituais, tal, que eu achei bem legal. Mas o Horizon, eu vi, cara, o gameplay e fiquei besta. Porque, tipo, recentemente eu joguei o The Witcher 3, e não teve como não comparar com The Witcher 3, tipo, as paisagens bem bonitas, aquele cenário vivo, o vento batendo nas árvores, no gramado. O que mais me chamou a atenção foi a temática, cara. Ah, e a temática é fodelástica, né, cara? Fodástica, fodástica. Das máquinas contra os humanos, e parece que os humanos, eles estão numa luta contra as máquinas. E eles têm que, no caso, se esconder, né? Perceber que eles usam roupas meio, tipo, meio zoadas, como é que tribal, fazer? Tribal, né? De como se fosse indígena ou tipo uma coisa mais isso. Tribal mesmo, né? Isso. Olhando, até parece um jogo meio medieval, meio épico. Mas não, é um jogo futurista. É meio um futuro distópico, meio cyberpunk, né? É, tem essa pegada, assim. A paisagem me trouxe muito pra The Witcher, assim. Montanha, árvore, uns descampados, acho assim. Até a fisionomia do cara, o cabelo parece, a fisionomia dele de costas, né? Da personagem, né? Que ela é uma mulher. Tipo, achei bem foda o gameplay dela. E que nem o Jota falou, das máquinas, é muito legal. Parece que as máquinas são bem variadas, assim, o tipo de batalha que você tem com cada tipo de máquina, elas são, parece ser NPCs bem inteligentes, assim. É, e tem aquele conceito também, igual no Avatar, que você consegue se unir, no caso, os nativos lá, eles conseguiam se unir através do cabelo, né, com o animal. O cavalo, aquela montaria deles, e no Horizon, ela consegue se fundir com a máquina também. É, isso é bem legal. Ela tem tipo uma montaria lá, que parece um cavalo, um touro, alguma coisa do tipo, né? Ela usa aquela máquina lá pra ajudar ela a caçar as outras máquinas, e é muito foda. Outra coisa que me chamou muita atenção, os combates. Eles mostraram muito combate. Se o jogo for bem baseado assim em combate, vai ser muito legal. Meio Monster Hunter, assim, tal, os combates mais difíceis. É, eu acho que vai ser bem foda. Eles mostraram bastante as armas também. Tem armas bem tecnológicas, né? As armas pra prender os robôs e tal. Tipo, cada robô você tem que usar uma estratégia diferente e tal, pra ser mais eficiente. Cara, eu achei bem, bem legal. Acho que vou gostar bastante. Se for essa pegada, assim, de você ser um caçador de máquina e ter que ir atrás dos robôs e entrar numa batalha épica, né? Acho que mais mundo aberto, né? Pra galera aí que curte não parar de explorar. Mais um jogo de mundo aberto pra você, tipo, puta, perder sua vida aqui, né, cara? Pra ficar correndo atrás de máquina, caçar máquina. E é um jogo muito, como vocês falaram, muito bonito. A arte dele, essa questão de tecnologia dos monstros. Muito bem feito as máquinas, cara. Tipo, pô, tá vindo uma parte uns rinocerontes vindo pra cima de você, uns mechas vindo pra cima de você, e você com arco e flecha, né? Isso que é o pior. Muito foda. Aí você fala, pô, a maioria do jogo os caras te dão uma bazuca pra isso, né? Não um arquinho e flecha. Mas o Floyd, não sei se você viu o que ela faz com esse arco. É, o arco consegue... é tipo multifuncional, né? É um canivete suíço. É, ela consegue atirar com o arco e prender ganchos. Ela prende um gancho, por exemplo, um gancho no chão, atira com o arco, e aí ela vai fazendo isso, e atirando várias flechas, e começa a prender o mecha com as flechas e cordas, cara. Achei muito foda essa jogabilidade. Bom, Horizon Zero Dawn, cara, gameplay foda, tô na expectativa monstra. É um jogo que vem de console. Isso. Só pra Sony, Mr. Luca? Esse aqui foi anunciado na press conference da Sony como PS4 Exclusive, né? Então, pelo menos por enquanto aí, quem quiser jogar Horizon Zero Dawn, PlayStation 4. Sem dúvida, só PlayStation 4. A Sony aí, os exclusivos detonando. Tô com pressentimento que a gente vai falar muito de Sony aqui ainda. I will have my revenge! Mas beleza, vamos partir pro próximo game aí. Então eu vou chamar o Jota. Jota, qual é o seu próximo game ou a sua próxima expectativa? É, exatamente. E é exatamente sobre o que eu vou falar, é sobre um game mesmo. Que é o novo Xbox S, o Xbox One S. Que é o Xbox Slim, o novo console da Microsoft. Que vem aí causando uma certa polêmica, né? Você ficou empolgado com esse Xbox novo? Tipo, eu acho que você não tem um Xbox One, né? Mas se você tivesse um Xbox One, você compraria o Xbox One S? Então, aí é que é complicado, né? Eu não compraria não, pra falar a verdade. Eu acho que essa questão de console nessa E3, cara, foi o tiro no pé da Microsoft. Então, eu não vou dizer, eu não acho que foi bem um tiro no pé não, cara. Porque realmente, lançar... Explica aí que eu vou te dar o meu contraponto. Realmente, lançar um console novo, dando a expectativa de que mais pra frente pode ser que lance um console ainda melhor, realmente pode ser um tiro no pé. Eu não acredito que o Xbox One S seja simplesmente um console pra quem já tem, trocar. Eu acho que é pra quem não tem, adquirir o Xbox S. Até porque ele é melhor em várias funções com o Xbox One. Eu concordo bem com você, cara. Eu não acho isso negativo. Eu gostei do Xbox One S. A Nintendo recentemente lançou o New 3DS. Muita gente reclamou. Mas, cara, na boa, quem não tem o 3DS, compra a versão atualizada, que é o New 3DS. Isso. E o Xbox One é a mesma coisa. Eu não comprei o Xbox One ainda. Então, se eu for comprar o Xbox One hoje, tem uma boa possibilidade de eu já comprar o Xbox One S, que é pequenininho, é mais poderoso e tal. Então, eu acho legal atualizar os E você viu o preço? $399. Não, mas quanto que isso vai chegar aqui? O PlayStation, era quatro, o PlayStation 4 era $400 e chegou aqui no Brasil a 4 mil. Então, aí já é uma coisa extremamente complicada, que aí é porque o Brasil. Que é Brasil. Não, agora deixa eu dar deixa eu falar agora o meu ponto sobre o seu tiro no pé. Fala seu ponto, cara. Fala seu ponto. É, eu comprei hoje, eu comprei semana passada, antes da E3, o meu Xbox One. Peraí. A Lilian tá aqui falando, cadê? É, eu quero. Cadê? Eu quero jogar também. Não, aí beleza. Ó, eu não sou antenado no mundo dos games, que isso saiu como uma galera já sabia, né? Quem acompanha, beleza. Mas é, eu comprei semana passada um Xbox One. É. Aí hoje eu tô sabendo que já tem um novo que é bem melhor. E pode ser que seja mais barato. Que seria o S. Isso. Eu já ficaria muito puto com a empresa. Certo. Primeiro ponto. E aí, não, eu quero... Eu não comprei meu Xbox. Pô, mas agora eu tô vendo que vai ter o Xbox S e tal. Mas o ano que vem os caras já estão prometendo o melhor videogame da história dos videogames. Quer dizer, o meu videogame que eu vou pagar uma nota aqui, PTBR, vai estar defasado no ano que vem praticamente. A vida útil então do meu console vai ser muito curta. Um exemplo que isso não funciona... É o exemplo do Wii U, que não sei se o Mr. Luca acompanha, mas o que aconteceu com as vendas do Wii U quando a Nintendo anunciou o NX, que ninguém sabe o que é, mas já falam que vai ser uma das melhores coisas do mundo dos videogames. A venda despencou, cara. Então, isso. Só que aí você tá falando de outra coisa. A gente tá falando que foi legal eles terem lançado um videogame atualizado, mas o tiro do pé neles, talvez, foi eles já terem anunciado o Project Scorpio. E isso acho que foi um meio tiro do pé, porque eles deveriam, já que eles estão lançando o console, eles deveriam enaltecer esse console e não falar que, ó, a gente tá lançando um daorinha aqui, mas tem um mais foda ainda. Esse console novo aqui, ele é muito melhor do que aquele que a gente anunciou há uma hora atrás. Tipo Polishop, né? É, compre esse aqui. Eu concordo com vocês que realmente eles não deveriam fazer isso, porque isso acabou diminuindo o Xbox One S. Porém, cara, você vai ter um console por um ano e meio. Você vai deixar de comprar um console pra ter um console durante um ano e meio, porque a previsão você não sabe por quando é. Pra ficar esperando sair um console novo, você não vai esperar, cara. Você vai comprar. Bem, se o console custar $2, eu espero. Isso que eu ia falar pro Floyd, cara. É, a galera tá falando muito que os consoles vão virar mais ou menos como o mercado de celulares, cara. E aí, mercado de celular, você não tem... Tem que ter paciência. Deal with it, cara. Você tem que lidar com o fato que eles vão... Eu discordo, Floyd. O fato discordo, que eles vão lançar um celular mais novo. Não, então, mas eles estão trabalhando dessa forma mesmo, Jota. Eles querem lançar pequenos aparelhos com pequenos upgrades um por ano, porque tem gente que compra iPhone todo ano. Eles Isso. acham que no mundo dos videogames as pessoas vão... E se as pessoas compram um iPhone de $700 todo ano, eles acham que as pessoas também vão comprar Xbox S, X, Y, Z... Isso é polêmico, hein, cara? Isso é polêmico. Vamos passar pro próximo tópico, porque tem mais coisas aí, algumas features que saiu, que seria a compatibilidade dos jogos do Xbox com o Windows 10. Que eu achei que isso foi foda demais, cara. Agora os jogos saírem como cross-platform. Achei que vai ser sensacional. É, isso não é vantagem do Xbox One S, né? Vai ser pra toda a plataforma Xbox One, né? Exatamente. Foi como eu falei, vamos pra outros tópicos. Que é da Microsoft. Eu queria falar da Microsoft, que seria o Xbox One S que ela lançou. Certo. E as features dela. Que foram os jogos que são cross-platform, que vai sair pra Windows 10 e pra Xbox. Isso é bem legal, isso eu curti pra caralho quando eu fiquei sabendo. Eles vão começar com isso Gears. Mostra que a Microsoft tá pouco se fodendo pra venda de consoles, porque eu cogitei, eu pensei, tipo, minha intuição. Se eu fosse comprar um videogame a partir da E3, eu montaria um PC game pra mim e compraria um Play 4. Ah, eu não concordo com você, cara. Assim, eu também não. Eu compraria um joystick, cara. Se você tem um PC, se você tem um PC bom, beleza, mas, tipo, é... O Windows 10, afinal de contas, é um produto deles e eles são isso. Dominantes então, no mercado. Ó, agora eu vou fazer uma previsão. Agora eu vou fazer uma previsão. O Project Scorpio, ele vai sair e ele vai ser o mesmo mecanismo que o computador. Você vai poder fazer upgrades do hardware dele. Ah, então, não, toda eu vez... acho que você já tá viajando já. Mas beleza, cara, pode fazer essa previsão. É. Se eles vão lançar jogos pra Xbox e Windows 10, e você sabendo que você pode montar uma máquina com Windows 10 e vai rodar qualquer jogo da Microsoft ou da Steam, seja lá como for... por que eles vão lançar consoles? Não, mas não tem eles estão querendo muito pra... Mas é o que estão falando, cara. Eles estão querendo, na verdade, pegar uma outra fatia de mercado. Que fatia de mercado? Que já tem? Não, eles estão querendo pegar a fatia de mercado do PC, bem lembrado. Você falou de Steam aí, os jogos de Windows 10, eles vão ser da Windows 10 Store. Da Windows isso, Loja, isso, né? Isso, você vai ter que ir na loja isso. Da Windows, você vai ter que baixar. Então eles estão querendo, tipo assim, Steam. Não compre jogo na Steam, compra jogo na loja do Windows. Então eles querem isso. Essa fatia... Eles querem a fatia dos consoles lá, brigar com a Sony, e também querem brigar com a Steam, porque a Steam tá canibalizando ali todo mundo de PC. Praticamente hoje todo mundo só compra na Steam. Sim. Só se eles começarem a vender Doom por 150 conto que eles quebram a Steam. Opa, tô nessa. Se eles entrarem nessa... 250 pau, mano. Foda, tá muito caro. É, cara, como eu queria falar mais de Xbox, cara, tem uma polêmica muito grande aí da Microsoft e a Sony, cara. Tem uma polêmica. Então, eu esqueci de falar sobre a resolução, né, cara? Porque o Xbox One Slim, ele tem também a questão da resolução em 4K. Isso aí que começa... Não, ele não é bem a resolução em 4K. Pelo isso, menos não, o que não. Eu entendi, os jogos não são. Isso. O que eu entendi. Os jogos não são. Tá bom, já que você chamou, então vamos colocar a polêmica na mesa. A Microsoft, ela anunciou, e quando ela anunciou o Xbox One S, as primeiras coisas que eles falaram. As primeiras coisas que eles falaram foi: existe uma demanda de mercado por mais potência de hardware. E eles mencionaram os óculos. Falar agora com os óculos de realidade virtual vão precisar de mais potência e as TVs 4K vão o jogo precisa de mais, o console precisa de mais potência para rodar. Então eles associaram essa demanda de potência com o lançamento do Xbox One S, que é mais potente. Então eles vincularam, eles falaram: a gente está fazendo isso porque precisa. E aí que está a polêmica, na minha opinião. A Sony foi genial mais uma vez, assim que eles começaram a falar de óculos, eles falaram: a potência que você precisa para rodar os óculos está nos PlayStation 4 que todo mundo já comprou. Cara, foi praticamente colocaram na bunda da Microsoft falando isso. E diz a lenda que a Sony poderia apresentar o PlayStation Neo, o PlayStation 4K, que tá em desenvolvimento. Isso todo mundo já meio que sabe. Exatamente isso. Só que ela já viu a repercussão do Xbox One S... E pulou fora. E falou: meu, já isso aí ferrou a press conference deles, vou ferrar a minha? Não vou. Eu tenho quase certeza que foi isso. Apresento o que eu tenho aqui, que eu já boto no rabo deles fácil. Eu tenho quase certeza que foi isso, cara. E essa que é a maior polêmica. A Sony tá sendo muito espertinha, cara. A Microsoft tá. Vai lá e apresenta uma coisa e eles vão e se valem dessa informação e, tipo, mudam a conferência deles pra, tipo, agradar o público. E já a segunda vez consecutiva, eles colocaram na bunda da Microsoft lá quando eles estavam lançando o Xbox One, que a Microsoft avisou que o Xbox One só funcionaria online. Aí eles fizeram questão de falar: o nosso não funciona offline. E aí todo mundo adorou isso. E agora de novo, cara, eles falaram: nosso videogame precisa de mais gás. A gente precisa de mais gás pra rodar os óculos. Aí eles vão lá e falam: a gente não precisa de mais gás. A Sony Pipe 3, ela fala aqui, ó: tenho minha arma com 12 munições. Aí ela vê a press conference da Microsoft e fala: ah, pra essa aqui eu preciso, pra essa press conference eu preciso de duas e tá beleza. Os caras vão com muita bala na agulha e falam: ah, não vou. Eu não vou queimar meus lançamentos aqui, não. Eles decidem na hora lá. Falar, ó, tipo, mano, segura. É tipo isso mesmo. E você falou tudo, Floyd. Eu acho que eles seguraram o PlayStation New lá. Seguraram o PlayStation New, falou, deixa pra depois. E aí que eu acho que a Sony começou a ser um pouquinho pilantra. Porque eles, eles falaram que não precisam de mais gás. Porque todo gás que você precisa já tá no PlayStation 4. Só que isso não é totalmente verdade. Porque o PlayStation New é uma verdade, todo mundo já tá sabendo. Eles vão lançar a porcaria do PlayStation New pra rodar em 4K. Então talvez os óculos funcionem no PlayStation 4. Mas pra rodar em 4K e talvez em uma definição mais alta no óculos, você vai sim precisar do New. Eles só optaram por não falar isso agora. Ó, agora um contraponto. O PlayStation New, ele vai ter retrocompatibilidade, certo? Na verdade, não. Na verdade, ele vai ser um PlayStation 4 New, não é isso? Não, mas pelo que eu sei do PlayStation 4, é que todos os jogos que forem lançados, eles têm que ter exatamente as mesmas configurações para os dois. Isso. No máximo, adicionar um 4K. Eles não podem, tipo, ah, tem esse jogo aqui que é versão 4K e tem algumas coisas a mais. Não, eles têm que ser jogos idênticos com a feature de ser 4K. Ah, sim, Floyd. Beleza, isso é bom. Que é pra não queimar o videogame anterior, né? Porém, o Project Scorpio vai ser o seguinte: se você tem o Project Scorpio, você vai comprar jogos pra... Se você tem jogos pra Xbox One, ele vai ter retrocompatibilidade, ele vai funcionar os jogos do Xbox One. Se sair jogos novos, exclusivos pra Project Scorpio, você vai precisar ter um Project Scorpio. Então, teoricamente eles não vão fazer isso, teoricamente, mas o problema é que tá tudo muito obscuro ainda, vai ser um videogame muito mais potente e vai ser tentador isso, no New 3DS acabou acontecendo, é uma máquina mais poderosa que o 3DS antigo e eles acabaram não resistindo e lançando jogos que só funcionam no New 3DS. E aí, hoje eles falam que não, mas amanhã, de repente, começa a aparecer jogos que vão rodar só no PlayStation Neo, só vão rodar no Project Scorpio, e isso vai foder todo mundo. I will have my revenge! Fala aí, Floyd, qual que é o seu próximo jogo? Sua próxima expectativa dessa E3? A minha expectativa de um jogo que foi mostrado um gameplay... Foi mostrada a apresentação. É de uma série já muito famosa. Pra quem curtiu aí, é muito da MTV, dos anos 2000. Ó o suspense. Aquele desenho daqueles quatro bonequinhos, boca suja. Eu tô falando de South Park Fractured But Whole, cara. I'm going down south, I'm gonna have myself a time. Friendly faces everywhere. O Floyd sempre surpreendente, né? Quem diria South Park? Tá sendo bem falado. Esse jogo apareceu na press conference da Ubisoft. Foi um dos pontos altos da Ubisoft. E, cara, então, pra apresentar foi meio morno como a conferência da Ubisoft. Chamaram lá os criadores do South Park, lá pro sofazinho da Abby e tudo mais. E aí mostraram o trailer do jogo. Cara, o trailer do jogo é lindo. Apresentou os personagens. Que, na verdade, a temática do jogo vai ser como se eles fossem uma liga de heróis, É muito baseado na Guerra Civil. E o bacana aqui na abertura do trailer lá, tá o Kurtzman falando que... nós escolhemos ser heróis e tal, foi uma escolha difícil e tal. E o porquê? Porque queremos montar uma grande franquia de super-heróis e ganhar bilhões. Eu achei isso o máximo, né, cara? É tipo, eles estão... Cara, aí você vê os objetivos dele, tipo, montar uma série no Netflix e tal. Eles estão dando uma zoada com a Marvel, com a DC, claramente, né, cara? Que estão enchendo o rabo de dinheiro com os filmes de herói. Cara, e assim, a temática, pelo que deu pra entender do jogo, você é um personagem aleatório de todos eles e você tem que escolher um poder, você vai ser um dos heróis do time deles e... Pô, o Kurtzman, cara, xingando a mãe dele e... Ô, Floyd, nesse, Nesse jogo aí, no South Park, você escolhe um personagem e ele já vem pré-definido, por exemplo, qual herói de Guerra Civil ou DC ele vai ser? Não tem nenhuma menção a heróis da Guerra Civil. É, tipo uma paródia, certo, né? Tipo, é uma paródia. Aí, assim, deu pra ver ali no trailer, no gameplay, que aí você tá na mesa lá da sala de reunião deles. Aí o Kurt fica perguntando, tá, e aí, qual que é o seu superpoder, o seu mané? Aí você vai lá, você escolhe o tipo de poder que você quer. E funciona mais ou menos dessa forma, certo, né? Tipo, e você vai desenvolvendo o seu personagem conforme vai seguindo, cara. Legal. Esse game, eu achei esse game vem do sucesso do South Park, Stick of Truth, né? Que puta, ninguém tava esperando também, mas todo mundo que jogou adorou. Eu vi gameplays e achei engraçado demais e queria comprar, acabei passando, tô em débito aí. Esse jogo eu quero jogar, e com certeza antes de jogar o novo. E uma grande sacada, assim, pra quem puder, na verdade o jogo vai ser lançado já agora dia 6 de dezembro de 2016, e pra quem comprar agora na pré-venda na Steam... O Fractured But Whole, você vai ganhar o Stick of Truth, cara. Nossa, olha que aí. Legal, você cara. Vai... E, tipo, são dois jogos super fodas e eu tô olhando aqui, cara, na Steam, 160 conto pra um jogo, dois jogos, na verdade, desse porte. Ah, legal, bem eu legal, acho hein. Que tá num bom preço justo. Super bacana, não sei. Ajude. Não sei se depois o Doom tá 250 pau, né? Então, por dois jogos bons, cara. Ah, eu vi o Stick of Truth, é praticamente um episódio do South Park jogável, né? Pra quem curte a série. Não, até no Stick of Truth é igualzinho. Quando você escolhe a classe do seu personagem. Se você é um judeu, o Kurtzman já fala: ó, a gente não vai poder ser amigo, seu vacilão. É, puta, é muito. Ele já dá umas tiradas nervosas, cara. É South Park com você tendo as decisões, cara. Muito South Park. É o jogo que, enquanto fizer, cara, vai vender. Legal. É, de se esperar, né? De se esperar. Com todo o sucesso que eles fizeram com South Park, que eles iam fazer alguma continuação. Ah, cara, o público deles é esse, cara. É quem curte esse humor aí, esse tipo de sacada, dessas piadas meio fortes, duplo sentido, a porra toda. E é um RPGzinho ainda, né? Você vai evoluindo o seu personagem. Cara, é engraçado, é inteligente. Você falou do dessa promoção de pra comprar, pré-venda e ganhar o jogo anterior. E o Stick of Truth. É, o Stick of Truth. Aí eu vou puxar um gancho aqui de que a C3 teve várias coisinhas legais, né? Por exemplo, a desenvolvedora do Limbo tá trabalhando num jogo novo e, por isso, pra poder levantar a hype da galera, ela disponibilizou o Limbo gratuitamente no Xbox, né? Então, quem tem Xbox One vai poder baixar o Limbo de graça. Inclusive, é por tempo limitado. Acho que a galera tem que correr e baixar. Bem, bem legal. Outra coisa também foi na conferência da Bethesda, que o Doom 2016 tá fazendo sucesso pra caralho. Eles decidiram lançar um demo. Então já fui lá na Steam, já vi, já garanti o meu. Você pode ir lá e baixar o demo gratuito do jogo também pra experimentar a primeira fase. Então aproveitar as coisinhas boas aí que vem da E3 também, né? E amanhã, ou mesmo daqui a pouco, meia-noite, eu já vou estar na Folha pra... pra pegar o Limbo de graça aqui na Steam. Apesar de já o tê-lo para PS3. O Floyd, caralho, é nosso, tá, cara, Steam? Do Merchan aqui, né? Ele sempre traz umas promoçõezinhas aí. Valeu pela, cara, dica, já vou baixar essa porra. Já baixei o Doom, agora já vou baixar o Limbo também, cara. E quem não jogou... eu sei que a gente tava falando de South Park, mas, mano, quem não jogou Limbo, pelo amor de Deus, baixa e joga essa porra, porque é muito bom, velho. Eu vou baixar também. I will have my revenge! Agora, vamos seguir aqui. Eu quero que o Mr. Lucas chame o... Eu não vou dar dica. Ele vai dar dica aqui pra gente. Eu já ia entregar aqui a escolha dele. Mas vai lá, Mr. Luca. O que você tem aí que você sua hype. Caralho, esse daqui tá hype mesmo. Quando eu tava falando do Zero Dawn, do Horizon, eu falei de gameplay, que foi a E3 do gameplay, mas esse aqui, diferente da maioria dos gameplays, foi uma apresentação bem conceitual. Eu tô falando do Death Stranding, do Hideo Kojima. Faintly, I'll go. Cara, esse jogo foi o que mais me surpreendeu nesse E3. Caralho, então, caralho. De jogo não teve nada, né? Mas assim, começa já com os caras já chamando o Kojima... Que aí já todo mundo já pira, né? Caralho, foi muito foda isso, velho. Meu Deus, como é que a Sony pode ser tão gênia, velho? Porque todo mundo que tá acompanhando... E o Kojima já chega com I'm back. É, todo mundo... quem tá acompanhando as notícias tá sabendo a putaria que foi a questão do Kojima ser expulso praticamente da Konami. Ele foi demitido, né? A Konami não deixou ele o ano passado pra E3. Teve a treta deles não permitirem dele buscar um prêmio que ele recebeu pelo Metal Gear, né? Cara, tava uma putaria isso, o cara foi demitido, aí teve problema dele não entrar nos créditos do jogo, ele tava desenvolvendo um jogo foda pra caralho, que era Silent Hills PT, que muita gente jogou, foi um hype fudido no PlayStation 4, era um jogo que ninguém sabia o que era, começou a jogar, um jogo super de terror, aí depois no final tinha o Norman Reedus lá do Walking Dead, que é um ator super famoso, depois você descobria que era Silent Hill, aí descobria que tinha o Kojima e que tinha o Guillermo del Toro, cara. E aí todo mundo ficou, tipo, tão na hype desse jogo. Norman Reedus, então, ele já aparece no Silent Hill? Então, eles estavam desenvolvendo, a Konami ia desenvolver um Silent Hill novo, que ia se chamar Silent Hills, com S no final. E, cara, foi uma hype absurda. E aí deu essa treta toda com Kojima, e a Konami quicou Kojima, velho. E o jogo não saiu. E aí o jogo foi cancelado, as pessoas ficaram indignadas. Imagina, você tá numa puta hype. Ainda tem muito viúva de PT, cara. Eu sou um viúvo, cara. A gente ia falar PT. Que era uma viúva. Não, aí é o Floyd. Aí é o Floyd que é a viúva. Mas, cara, como eu queria esse jogo, mas... Aí a Sony genial pega com toda essa rejeição que teve da Konami pro Kojima. O Kojima é tão amado, as pessoas estão odiando a Konami agora. E ela pega e traz o Kojima triunfal, cara. Entrando ali, o cara chega, que nem o Floyd falou, e fala I'm back. E o numa cara plataforma, vem com dois... né? É, meu Deus do céu, cara. Aquilo ali, só por aquilo, ele não podia falar de jogo nenhum. Ele aparecia ali, já ia botar pra fuder. E foi absurdo, cara, isso. Então, e aí eles começaram... E além dessa volta triunfal do Kojima, que foi genial da Sony... Aí eles apresentam um trailer conceitual de um jogo que eu tô com o queixo caído até agora, que é o Death Stranding. É totalmente Kojima, porque aparece ali o Norman Reedus, pelado, é claro, né? Totalmente Kojima. Essa parte você gostou, né? Não, eu não gostei, cara, mas tipo, Kojimices. Você tem que lidar com as Kojimices pra poder curtir os jogos dele. O Norman pare um boneco de petróleo, sei lá, mano. Caralho, que doideira. Um bebê, né? E ele tá com a marca de cirurgia no abdômen, né? Nossa, é tanta coisa. Algemado. É tanta informação, né? O cara pelado numa praia, algemado. Eu acho que era pra não entender mesmo, né? Uma algema toda meio tecnológica, uma algema meio futurista e tal. E aí ele... E essa algema some, não some? Eu não reparei se ela some, hein, cara. Eu sei que o bebê some. Se não me engano, ele pega some. Ele pega o bebê no colo, aí o bebê some. Não sei se ele tá... E aí saem os passos do bebê na perna dele. É, os passos como se fossem pegadinhas de óleo, assim, cara. Aí tem toda uma parada do óleo, que ele tá sujo de óleo. A praia parece que tá toda suja de óleo. E cheia de criaturas marinhas mortas. Isso, peixe morto, baleia morta. E aí você começa a fazer umas tentar fazer umas associações, né? Que se tem alguma coisa a ver com os animais mortos ali, com o derramamento de óleo, alguma coisa do tipo. Mas pra depois fuder com tudo, não sei se você lembra, Jota, que aparece, tipo, como se fossem uns homens voando lá longe, assim, tipo, no alto, assim, um monte de... Você vê bem pequenininho, mal dá pra você notar, mas tipo, como se ele estivesse olhando pra praia, assim, ver umas criaturas, uns homens voando, assim. Cara, que loucura. Então, eu não entendi nada, cara. Não entendi bulhufas. Eu só achei que esse cara, jogo... Cara, mas eu acho que tá na ideia. Eu acho que é pra não entender que vai vir uma surpresa louca, cara. Exatamente, exatamente. Pra quem gosta de filmes interativos... Não, Kojima, cara. Kojima pra quem é gosta mestre, de filmes de Hideo Kojima, né? O que você vai esperar de um cara que não sabe andar? O que você espera de um cara que não sabe andar no ritmo da luz no piso do palco, mano? O cara é um gênio, cara. O cara é um gênio, ele faz coisas. Foram erguendo um tapetinho assim de luz, o cara só tinha que andar um pouco devagar, o cara já tava lá na frente. E mais uma, não, cara... né? Usar o Norman Reedus, que é um dos protagonistas da série The Walking Dead, eu acho que é uma puta sacada também. É, e criar uma coisa, tipo, ele tá surfando numa tendência nova aí, pode se preparar que isso vai rolar pra caralho, dá trabalho capturar e deixar... perfeito, realista, o ator, mas ele tá surfando numa coisa que é novidade, que todo mundo vai começar a fazer, cara. Pegar rostos famosos. A gente teve lá o Onimusha, o Onimusha fez isso, né? Ah, sim, mas isso era uma exceção à regra. Eu tô falando que uma tendência que vai surgir mesmo. Daqui pra frente, uma coisa que a gente já tem estabelecido, por exemplo, é usar vozes de atores famosos pra dar um up no game. Agora, tipo a Peach, o Roger. É. E isso é bem legal, porque se você coloca um ator, você dá margem pra isso sair uma mídia... um filme, um seriado, alguma coisa do tipo, e manter o ator. Isso seria muito foda. Isso já é uma previsão do pai Luca aqui também, que isso vai ser uma nova tendência aí dos games, de usar bastante o rosto de... das mídias, né? De juntar os games e os filmes com os mesmos atores, né? Eu, pessoalmente, acho que até os games estão dando um chega pra lá nos filmes, viu? Verdade. Que se cuidem. Verdade. Os filmes que se cuidem, logo mais os atores vão estar, tipo, muito mais preocupados em trabalhar em games e ganhar mais grana nos games do que nos filmes, viu? Eu concordo. I will have my revenge! Bom, então, beleza. Vamos chamar aqui agora o nosso próximo game. E eu vou passar a bola agora pro Jota. Jota, qual a sua próxima expectativa pra E3 2016? Vamos falar do maravilhoso God of War. Cara, super que jogo, que gameplay foi aquele, cara? Quando começa aquela orquestra. A orquestra, cara. A orquestra tocou toda a press conference da Sony, né, cara? O tema de Crash, Eu fiquei maluco. Eu socava o colchão. Eu tava deitado no colchão e assistindo. Eu socava o colchão, cara. Puta, que jogo foda. Você grita socando o colchão e... I will have my revenge! Loucão, né? Blastoise! Só que era Kratos, né? Kratos! Cara, mas... Puta, que elegância, né? Primeiro, que elegância da Sony em colocar aquela orquestra tocando todas as músicas. Foi muito bonita a apresentação. Que nível, né? Que nível de apresentação. De fazer show. Mais um tapa na cara da Microsoft, né? Agora vamos falar um pouquinho do jogo. que eu achei que ele tá um pouco diferente. Só uma coisa antes de você começar, Jota, eu vou comprar um Play 4 por isso, só por isso. Ah, eu acredito, olha, em todos os meus grupos de WhatsApp e Telegram, as pessoas falaram a mesma coisa. Eu não tenho Play 4, mas agora eu tenho que ter um. Caralho, assim galera. Assim que saiu tudo. Eu tenho um ano pra ver o que vai fazer esse New aí, se vai sair ou não. Eu já não compro agora, assim, tipo de momento, já me preparo pra comprar nos próximos meses, porque eu não sei se vai ter NIO, 4K, que seja. Eu vou esperar um pouquinho pra ver o que vai se desandar dessas evoluções aí de hardware pra comprar meu Play 4. Não, cara, compra logo o Play 4, porque se você comprar um NIO, você vai precisar de uma TV 4K também, que você não vai comprar agora. Então, cara, não vai fazer diferença. Compra logo o Play 4 pra gente jogar. Caralho, Kratos é muita hype, vende muito, muito jogo, né, cara? Vende. Kratos não, é igual a console. Console pra caralho. Eu comprei meu Play 3 por God of War 3, cara. A mera menção de Kratos, que nem a gente falou do Shovel Knight, só de ter o Kratos ali já vende console. Imagina uma porra de um game do God of War oficial vai vender console pra caralho. É, cara, a gente tem que colocar um polvo como o símbolo do Tracombo Cash, né? Que é o polvo. Lembra do polvo vidente? A gente tá muito vidente, vamos, né? Só que o povo morreu, tá? Comeram o povo? Quem vai ser mentira comido dessa aqui no cast agora? Quem é o mais eu tô beat? Fora! Eu tô fora! Você que quem puxou, sugeriu? Você que puxou o jogo, você vai ser comido. Você que puxou o assunto, você vai ser comido. Não, não cara, eu que puxei o assunto. Decide vocês dois aí. God of War, tá bom, Jota, pelo amor de Deus. Você. Vamos lá. Vamos falar de God of War. A mecânica do jogo, pelo jeito, mudou bastante, né? Em relação ao que era antes. Os caras, eles deram uma mexida na série. E acho que pegaram mais os conceitos básicos de God of War. Mas, acredito que, igual o Resident Evil fez do 3 pro 4, que mudou o sistema de jogo, a mecânica de jogo, acho que God of War também. Mas pra mim foi pra melhor, cara. Pelo que eu vi, eu achei que ficou muito foda. A cena dele lutando com as mãos, ele joga o machado finca, e é são uma das mecânicas do jogo. Você tem um machado, você pode lançar o machado, você deixa ele fincado e você vai lá na mão, luta na mão, depois você pega o machado de novo, continua lutando com o machado. Enfim, eu achei que ficou muito real, muito próximo do real, e acho que vai dar uma emoção muito maior. Você vai emergir no mundo do Kratos muito mais do que antes. Cara, eu acho que mudou pra caralho, mudou muita coisa. O pessoal, por enquanto, não tá conseguindo digerir ainda o gameplay. Tá muito na hype ainda. Só de se falar de um jogo novo, tá todo mundo excitado. Mas o game mudou pra caralho. Ah, que delícia, cara! Que delícia! O game mudou pra caralho, só que eu acho que ele precisava dessas mudanças. Talvez um dos nossos maiores fanboys aí, o Floyd, jogou God of War Ascension. Eu nem consegui terminar esse último jogo. A bola do sim, God of War tava baixando bastante. As pessoas estavam... Verdade, cara, foram 4 jogos dos consoles, do PlayStation, mais 2 de PSP, né? Outro, e todos Play 2, muito... Play 3, PSP. São 5 com a mesma mecânica de arma. Isso. Com as Blade of Athenas lá, tem as arminhas novas. Mas com histórias diferentes. E eu acho que eles... Não, história tem que mudar, lógico, história, né? História diferente, cinco jogos... mas... História diferente, não, mas ali muito parecido. Os jogos eram muito parecidos. Não, caralho, a primeira premissa é que mudou da mitologia grega pra mitologia nórdica. Isso, e aí eu tenho uma questão. Esse que assim, já é uma grande sacada. O cara já matou todo mundo na mitologia grega, ninguém via como é que o jogo podia seguir se ele destruiu tudo. E aí fizeram o Ascension, voltaram lá no passado, ganharam um jogo, né? O jogo é muito bom, eu joguei. E agora eles estão mudando a mitologia, né? A mitologia nórdica, estão mostrando a premissa. Apresentaram um personagem novo, que tudo indica o filho do Kratos, né? Que já mete uma flechada no ombro do pai. Mano, você tá maluco, velho? Eu achei que ele ia matar o moleque. Na hora que ele deu uma flechada no Kratos, que ele olhou pro moleque, parecia que ele tava olhando pra mim, velho. Eu falei, fudeu. Ah, moleque! A banheira de pau. Desculpa, já. Momento, ah, moleque! Mas, cara, eu tenho uma questão aqui com relação à mitologia nórdica. Você tava falando aí que ele já tocou puteiro na mitologia grega, já virou até piada isso. E, cara, sinceramente, como gamer aqui, eu espero que eles não vão nessa pegada de Kratos matador de mitologia nórdica, porque eles podem fazer uma coisa muito melhor do que isso, cara. Eles podem fazer uma coisa mais brilhante do que isso. Eles podem usar da mitologia nórdica e, tipo, usar esse background, cara. Não precisa ser o Kratos matador de Thor, matador de Odin, cara. Não, eu acho cara, que... Cara, mas o Kratos é isso, cara. Não, mas não é isso. Então, tá todo mundo esperando por isso, mas eu sinceramente acho que eles podem fazer mais do que isso, podem fazer uma coisa melhor. Usar o background da mitologia rica. Eu não duvidaria, como dá pra ver que ele tá treinando o moleque ali pra vida, ele tá tentando ser sereno, que tipo, você vê o moleque, deu a flechada nele, ele parou, respirou, não enforcou o moleque, tá tudo ok. Ele tá tentando ser um cara mais sereno com o filho, ensinando o filho aí. Eu não duvido que no meio do jogo o Kratos venha a morrer, se não nesse ou num próximo God of War, e o moleque que vá de continuidade à série. I will have my revenge, né? O moleque já vai chegar querendo a vingança dele também. Eu acho que isso seria um plot bem legal. Eu tô torcendo pra manter a serenidade, cara, porque às vezes menos é mais. A gente viu o Kratos ali, mais um gameplay mais pé no chão. O Kratos, como você falou, Jota. Mas fica tranquilo, Mr. Luca. Fica tranquilo, porque o God of War, ele vem com um Link. Não, o Link é depois. Link do Zelda? Link é outro jogo. Link é outro jogo. Ele vem com o Link. Link é só na Nintendo. Não, é sério. Então, ele vem com o Link da mitologia grega pra mitologia nórdica. E eu acredito, até pelos inimigos que a gente viu ele enfrentando lá, que vai ser mais uma questão entre ele e o filho dele. Vai ser um treinamento dele pro filho dele. Mais do que nos outros, que era ele contra os deuses. Não sei se você viu. É, lógico que você viu, que não tem como não ver aquele troll. Aquele troll, ele era só um inimigo normal da fase, cara. Ele não era um subchefe ou um chefe, alguma coisa do tipo. Ele era só um inimigo, cara. É, a gente ainda não sabe muito. Eles mostraram o básico ali, mas eu gostei de ver... É, cara, ficou muito... Eu gostei de ver o Kratos calmo. Eu gostei de ver o Kratos usando armas mais comuns. Não aquelas inclusive armas tão punho, especiais, né? Assim. Inclusive as próprias mãos, cara. Tá vendo como menos é mais? Um gameplay super agressivo. O Kratos socando o cara com as próprias mãos. Cara, isso mas, foi muito tipo, foi legal foda. Pra caralho. Então, tipo, na minha opinião, eu não quero ver Kratos matando Odin, cara. Na moral, eu quero que ele esteja inserido nesse universo, mas eu quero ver uma coisa um pouco mais pé no chão, mais realista mesmo. Vai ser foda pra caralho. Pode ter certeza que vai ser foda. O Kratos nunca me decepcionou e não vai ser agora. Não vai ser agora. I will have my revenge! Então vamos lá, Floyd, fala pra gente, qual que é a sua próxima expectativa da C3? Uma das minhas maiores expectativas da C3 veio também mais um jogo que eu tô chamando aqui da Ubisoft, que foi o For Honor. For Honor cara, é promissor, hein, cara? Eu já pirei no trailer, muito eu achei promissor. Que ia ser só um trailer, na verdade. Na hora que eu tava vendo a press conference, anotando lá direitinho o que a gente ia falar. Aí eu vi lá, trailer do jogo For Honor. E aí começa lá o bárbaro tomando água, depois aparece um cavaleiro, depois um samurai. Mano, o bagulho parece que é muito frenético, cara. Depois você vê uma batalha intensa de todo mundo aparecendo ali. Cara, só a abertura do jogo já me pegou de um jeito. Falei, mano, vai ser louco. E bonito, cara. Muito bonito o jogo. Tipo, o gráfico é... Acho que falar de gráfico a essa altura do mundo, né, cara? Já já é chovendo uma olhada, né? Esse foi um cinematic, né, de abertura do game, que realmente é fantástico. Ele mostra lá o... Porque o jogo, ele é sobre três tribos, né? Que são os vikings, tribos, sei lá. Bárbaros ali, os, né? Os vikings, bárbaros, tem, né? Os vikings, os cavaleiros e os samurais. E é muito foda esse conceito, é bem da hora. No trailer, eles estão até brigando por água, né, cara? Porque tá tudo fodido. Isso, por uma pocinha de água, né? Aí só tem uma pocinha de água, eles entram num pau do caralho, os três ali, pra ver quem vai ficar com a poça de água. E o trailer, essa intro, ela é bem conceitual, assim, bem legal, bem artística. Que, tipo, mostra eles tretando só os três ali, e aí eles quase entram em um consenso ali de paz, mas depois eles voltam a tretar, e aí, tipo, cresce a guerra, começa a vir mais e mais gente, mais gente. Cara, aí depois praticamente já entra o gameplay, né? Então, isso que eu queria saber. Eu não vi muito de For Honor. Ele é um jogo de mundo aberto? Então, o gameplay não mostrou... A parte do gameplay que ele chegou a mostrar, na verdade, você... No caso, o cara tava jogando com um viking. Ele mostra umas missões, invadindo, né? Isso, tem umas missões. E ele vai invadir, no caso, uma fortaleza dos samurais, cara. Certo. E os samurais atacando, tipo, você chegando com os barquinhos, cara com as catapultas. Eu achei o jogo que vai ser tipo meio um jogo, pelo que eu vi, ele é assim, você joga com um herói lá, e aí tem um monte de minion, os carinhas menores lá que você mata com peido, né? E tipo, tem uns heróis mais fortes lá que você luta. Parece um pouco aqueles games de japonês lá, como é que é aqueles games de... Esse é um hack and slash, né, cara? Mas esse aqui é bem hack and slash. Então, o game ele parece hack and slash, mas ele tem aquela pegadinha de Dynasty Warriors, que são aqueles games que você, tipo, tem um herói e você luta contra um monte de personagem. E tem um pouco, né? Um pouco parecido com isso. E tem alguns personagens, alguns inimigos que são mais fortes. Você tem que dar uma atenção especial. Tem toda aquela pegada de guerra, né? Você, tipo... Tem multiplayer? Ah, com certeza vai ter, cara. Ah, deve dar. Tem que ter, cara. Com certeza vai ter. Um atacante, um defesa. Lá eles mostram realmente a missão, né? Do que você vai fazer, a missão de invadir lá, o viking invadindo, que nem o Floyd falou. Mas com certeza vai ter algum esquema de você gerenciar suas tropas, de você, tipo, você vai ser o herói, mas aí você tem, tipo, todo um cenário de guerra rolando em volta de você. Certo. Aí talvez o desempenho da sua classe vá de acordo com o seu desempenho, né? Que o cara que tava jogando, inclusive, apanhou pra caramba, né? Na gameplay. Calma aí, Floyd, calma aí, não entendi. Você quer dizer o quê? Que você... Vai tipo, se você tá jogando e você tá apanhando pra caramba, logo todos os outros guerreiros da sua tropa também estão apanhando pra caramba. Vai ser um reflexo do seu desempenho. Certo. Então, Jota, porque o que ele tá querendo dizer é que a missão que você faz lá de invadir é tipo uma fortaleza lá dos samurais, e você vem invadindo aquele pique de... Eles jogam as cordas lá na fortaleza pra poder escalar, e aí o outro corta a corda, aquela loucura. Tenta derrubar a ponte. Tipo guerra mesmo, jogando bola de fogo, aquela loucura de guerra, cenário de guerra, assim, um monte de gente se degladiando lá, e você vendo o cara de tudo que é lado. Isso, e você é um herói que, tipo, é aquele cara fortão que consegue matar um monte de gente. O conceito é foda pra caralho, e eu vi o gameplay e achei muito interessante. Ah, cara, jogo medieval é muito foda, né, cara? Não, e a arte desse jogo é... Acho que, como eu falei, falar de arte, de gráfico, essa altura dos consoles é... Chovendo molhado, é, né? Chovendo molhado. Não dá, cara. Tá perfeito. E é um jogo que eu pretendo, já que eu vou ter que comprar um Play 4 aí pra jogar meu God of War, vou ter que comprar... For Honor. Pra jogar For Honor. Que vai sair também pro Sony, pra Windows 10. Sim, sim. Mas foda, muito foda o game, quero jogar e acho que vai ter bastante coisa pra oferecer esse game, cara. I will have my revenge! Ah! vai, mas beleza, vamos terminar essa porra. Beleza, Jota, sua próxima expectativa pra E3, seu próximo grande jogo é... Pokémon! Temos que pegar... Temos mas qual que Pokémon pegar, você tá falando? Cara, Pokémon você Go. Tá falando de Pokémon Go. Pokémon Go. Pokémon Go que, pra mim, foi a minha maior expectativa e eu fiquei maluco de saber que eles já estão com uma data quase que pré-definida, né? Tá tudo muito pré-definido. A Nintendo, ela vai lançar... Primeiro, o acessório, que é o Pokémon Go Plus. Caralho, mas Pokémon Go não vai funcionar no celular? Vai funcionar no celular. No... Não, mas você vai ter o aparelhozinho lá, que parece uma Pokébolazinha. É, ó, pra... Pokédex? Não, é pra você, é pra valer o não, investimento. Pokémon Go, Pokémon Go, ele vai ser pra smartphone, Android. Sim. E iOS. Só, Windows Phone, certo. Sem chance, tá? E sem o Windows chance. Phone, pô? Nunca terá. Que celular é esse mesmo? Eu não conheço. Não é celular. Mas enfim. Beleza. Isso o aplicativo. Aí a Nintendo vai lançar o mês que vem, pra julho. Já tá em pré-venda, inclusive. Se não me engano, no site da Nintendo já tá em pré-venda. O acessório, que é o Pokémon Go Plus, que é uma. Você pode usar como uma pulseira. Ele vem com uma pulseira. É como se fosse uma Pokébola com o símbolo do Google Maps. Aquele símbolozinho do Google Maps. Certo. Ou de qualquer outro GPS. Isso. Então, em formato... Eu fiquei pensando, pô, o Google tá nessa parada também. A Google tá pagando o jabá. Não, enfim. É uma Pokébola com o símbolo do Google Maps ou qualquer outro GPS. E... Primeiro, eu não entendi isso, cara. Por que que os caras vão lançar primeiro o acessório pra depois lançar o aplicativo? Mas beleza. Todo mundo tava esperando... Porque é Nintendo. Todo mundo tava esperando que o mês que vem já ia sair o Pokémon Go. Mas provavelmente ele vai sair lá pra agosto, setembro. Tudo muita especulação ainda, mas nada é certo. E o que eu achei... Cara, legal foram as considerações deles. Aliás, foram os comentários deles sobre o lançamento, como vai ser o lançamento, que é o Pokémon Go, ele vai ser uma comemoração. Eles vão lançar como se fosse uma comemoração de 20 anos de Pokémon. Ah, então, legal. Ele vai ser lançado para os fãs. Bem legal. Mas, Jota, eu acompanhei muito de Pokémon Go aí. Na E3 eu não acompanhei nada. Mas eu vim acompanhando... Eu pulei. Eu pulei o Pokémon GO, mas eu venho acompanhando alguma coisa de Pokémon GO e eu sei o conceito, mas explica o conceito de Pokémon GO aí pra quem não conhece. Tá. O conceito de Pokémon GO, ele traz uma mecânica de Real World Game, que é você utilizar o seu mundo no jogo. Então, a Niantic... que é uma das produtoras aí do Pokémon GO, ela já tem o Ingress, que é um jogo na qual você tem um mapa, você utiliza o mapa da sua cidade, do seu bairro, e você tem portais nesse mapa, e você vai até o portal, e lá você constrói uma base, e você tem que ficar defendendo a sua base. Então a Niantic... vai usar o mesmo sistema de jogo. Ao invés dos portais, ele vai ter os pokémons. Só que é tipo aqueles jogos de realidade aumentada. Isso, né? Exatamente. Inclusive, uma das funções. Aqueles jogos que aumenta o índice de atropelamento. Por isso. O cara na avenida, no meio da Avenida Paulista. Pera aí, eu tenho que pegar esse Bulbasauro. Cara, acho que eu correria o risco de ser atropelado se eu visse um Bulbasauro mesmo. Viu? Aquele que, tipo, o cara vai. entrar dentro dessa casa de madrugada, você, porra, ladrão ali. Não, não, só vim pegar um Pokémon aqui, senhor. Peraí. Eu quero ver. Aí quando você termina de bater no Pokémon, pra você capturar ele, você cata seu iPhone 6 e taca no asfalto, né? Pra poder pegar o Pokémon. Puta. É. Inclusive é uma das mecânicas vai, do jogo. Vai, Pokébola! Plá! Uma das mecânicas do jogo vai ser essa. Você vai encontrar o Pokémon, você vai ter que mirar o Pokémon e vai aparecer na tela. Se você estiver mirando bem ou não, vai aparecer na tela. Vai aparecer um círculo amarelo. E quanto menor esse círculo amarelo, quanto mais focado ele estiver no Pokémon, mais fácil vai ser de pegar o Pokémon, capturar, de capturar, né, o Pokémon. Mas... Cara, sobre esse eu tava falando sobre... Na verdade, eu tava falando sobre a realidade aumentada, que uma das funções do aplicativo vai ser você tirar... fotos do Pokémon, por exemplo. Vai, você põe do lado do seu cachorro e tira foto do seu Pokémon e seu cachorro. Eu achei muito bacana. Cara, na moral. Achei uma merda, tá? Achei só bosta. Cara, na moral. Isso pode ser muito foda, como pode ser uma merda do caralho. Ó, então, os beta testers. Eu tô. Os beta testers estão empolgadíssimos e estão falando que. Ah, mas os beta testers são fãs de Pokémon, assim, pô. Como eu. É, tem que tomar cuidado com essa galera fã de Pokémon aí, gosta de tudo de Pokémon, velho. É a mesma coisa se eu perguntar do Sentenger pra um fã de Metallica. Sim, que é um disco diferente, então, mas é muito bom. Eu gosto de Sentenger. É se você perguntar pra sua mãe se você é um cara bonito. Ela vai dizer a verdade, cara. Mas na moral, eu estou com expectativa... Eu tô ali, tô em cima do muro. Espero que seja muito bom... Mas estou preparado psicologicamente pra ser uma merda então, do caralho. Eu também estava... Eu acho que ele... A minha expectativa é que ele possa sim ser um jogo muito bom. No Japão, em qualquer lugar que tenha uma estrutura de internet ou de sei lá o que, decente, cara. Aqui a gente paga muito caro por uma internet muito ruim. Imagina, cara, quanto que isso não vai pegar de dados, seja lá de... quem, cara, que você vai estar usando download de mapas com download de não, do jogo. Cara. Não, não. Isso tudo, o download de mapas, é tudo integrado com o Google, cara. Ele usa... Sim, e o Google puxa a internet pra pegar o mapa. Mas tem offline. Eu sou suspeito pra falar de Pokémon, porque eu gosto pra caralho de Pokémon. E eu tô gosto na torcida. Muito. Tá, agora eu quero ver eu qual de vocês... Eu acho que o Pokémon Sun and Moon é melhor do que esse Google. Agora eu quero fazer uma pergunta. Vocês teriam coragem de pagar... Em média, sem considerar imposto e importação, R$123 num aparelhinho só pra ele vibrar quando tiver um Pokémon? Ah, não. Dependendo sim, cara. Dependendo sim, não. Cara. Pokémon é foda não. Pra caralho. Te paga não, é caro foda, pra caralho nos games, paga caro nos 3DS pra poder jogar e não, ser feliz. Não. Ô, Jota, vai chegar aqui a 120. Vai chegar a R$120 aqui. Quanto isso vai estar em dólar? Não. Eu falei em reais, R$123. Tá, em dólar. Em dólar vai estar quanto? Dólar já, ele já está em R$34,99. Isso não chega a 130 aqui, mas nem ferrando, cara. Conhecendo o Brasil, nem ferrando. Nem ferrando. Esse aqui vai chegar aqui a 250 pau. Fácil. 130. Mas, Jota, por estar tão em cima do muro assim, eu ainda fico mais com o meu Pokémon Sun e Moon, que foi, eles mostraram pra caralho de Pokémon. E, tipo, e que não é o que você vai falar agora. é parecido pra caramba com os outros Pokémons, mas é sempre assim mesmo e a gente ama pra caralho, então eu fico com inclusive, com o Sun inclusive e Moon. Quando for lançado, eu acredito que ele ainda vai estar em teste ainda, pra falar a verdade. Porque, ó, ele não vai ter troca, os jogadores não vão conseguir trocar os pokémons de início. Isso vai ser numa atualização. Acho que batalhas entre treinadores também não vai ser possível de início. Então no começo vai ser um teste, além dos beta testers que já tiveram, acho que a gente também vai ser um teste para depois começar as atualizações. Quer dizer, vamos entregar um jogo que não tá pronto. Mas eu espero fortemente pelo Pokémon GO, porque acho que a única coisa que me faria trocar o celular seria o Pokémon GO, se meu celular não rodar o Pokémon GO. I will have my revenge! Ah! E aí, Mr. Luca. Mr. Luca, vamos encerrar agora esse cast, então. Você chamando aí mais um joguinho para nós, a sua última hype dessa E3 de 2016. A minha última grande hype, eu vou chamar ela aqui. Ela é foda pra caralho. Mas, como eu sou um cara desonesto, eu quero, antes de falar da minha última grande hype grande da E3, só mencionar algumas coisas aqui, alguns games que são menções honrosas da minha parte. Momento ultrapassa. Liga o cheat mode aí. Cara, não pode deixar de falar. Eu não posso deixar de falar de Prey, que foi apresentado pela Bethesda. Conceito muito foda. Eles mostraram só o conceitual ali também, nada de gameplay, mas parece ser animal. Tem que falar de Detroit Become Human, que é tipo um game no estilo de Heavy Rain, que, cara, é animal. Eles mostram uma ali é quase que uma gameplay. Eles mostram o Android ali chegando e resolvendo uma parada e tendo múltiplas decisões de escolha. Parece ser um Heavy Rain, assim, bem melhorado, animal. E, de novo, voltando na Bethesda, falar do Dishonored 2. Que o Dishonored 2, cara, puta, em Bethesda we trust. Eu confio cegamente na Bethesda aí, que ela vai entregar um jogo animal. Dishonored também foi uma IP nova que ela apresentou e todo mundo curtiu pra caralho. Agora vem Dishonored 2 e parece que vai ser muito, muito, muito melhor ainda. Então, cara, muita hype, velho. E3 é isso aí, deixa a gente loucão. E esse foi o Ultra Combocast. Não! O mais importante de todos, cara. Não, já que é pra, cara, meter o pé na jaca, vamos só lembrar que teve Resident Evil 7 em VR, cara. Só pra lembrar. Caralho, Resident Evil 7. Teve Resident Evil 7, qualquer coisa. Teve o Batman, não, não, VR, não. Spider-Man. Não tô falando de Resident Evil 7, Final não tô falando Fantasy de VR. Final Fantasy Eu tô falando 15. De Resident Evil 7, não de VR. Tô falando Resident Evil 7. Não, na moral, Resident Evil... Você falou Resident Evil 7 VR, não, mano. Em VR. Resident Evil 7 em VR. Se Resident Evil 7 em VR, cara, vai matar muita gente. Eu já vou falando logo aqui. Porque o Floyd todo não vai mundo jogar. Que joga game de terror em VR... Cara, os caras jogam Slenderman. Não vou, cara. Pelo que o pessoal tá falando, quem tem sofre de motion sickness não tá tendo problema com VR. Olha só a solução pro Floyd. Tô na esperança. Tô torcendo. Os jogos em VR, cara, quem joga gamezinho de terror básico, tá jogando e quase morre de susto, cara. Agora imagina um puta game, um Resident Evil. Esse parece ser bem mais realista. Eles deram uma guinada, né, no Resident Evil. Ele tá bem diferente dos outros games. Inclusive, parecido pra caralho com Silent Hills PT. Não sei se vocês perceberam essa... Não, essa... todo mundo achou que era PT, na verdade. Caralho, quando tava muito trailer. Parecido. Tá muito realista, assim. Se for tão realista e tão assustador quanto ele tá prometendo, jogado em VR, cara, vai matar muito o nego do coração. Beleza. Agora, e agora esse vamos, é o jogo, Mr. vamos Luca. Para o seu verdadeiro jogo... E esperada. O Floyd, ele não tá lembrando. Ele tá incomodado com as nossas menções honrosas aqui, mas ele não tá lembrando do Days Gone, cara. Você me falou do Days Gone lá. Que filha da puta. Você ficou pilhado com Days Gone, cara. O game lá do... Não, fiquei, mas... Puta, de sobrevivência. Eu sigo as regras. De sobrevivência apocalíptica lá, cara. É muito foda o game, velho. Vamos lá, tipo... Mr. Luca, vamos lá. Vamos pra... Deixa eu falar de Days Gone, cara. Eu quero roubar mesmo. Quero falar mais. Eu tô no trenzinho da hype, velho, da E3 ainda. Tô empolgado vai pra lá, caralho. Vai lá, vai lá. Fala. Ó, mano, Days Pregue Gone, velho, tem Horda de zumbi. Horda de zumbi descomunal, velho. É muito foda. Pregue-nos a palavra sobre Days Gone. Não, era só isso mesmo, cara. É só um game de sobrevivência que parece The Last of Us. Parece, tipo, coisa que a gente já viu. Mas, de repente, cara, hordas de zumbi sem fim. O cara mostra um gameplay lá em que o cara mata, tipo, 1 milhão de zumbis, cara. Ó, só uma menção aqui pra galera que tá ouvindo a gente. A gente falou... Ó, vamos gravar sobre E3. Cada um escolhe 3 joguinhos e a gente fala de 3 joguinhos ou momentos da E3. Vai o ser cara rápido. Agora. O cara agora descascou toda a E3. Caralho, é porque baixou aqui, cara, a inspiração. Ixi, eu lembrei de tudo, velho. É tem muita muito coisa jogo da hora, ainda pra mano. Falar, porra, cara. Halo Wars 2, legal pra caralho o trailer, mano. Puta, Tekken 7, cara. Akuma com versus Heihachi. Caralho, que foda, velho. Muito foda isso. Gears of War. Muita coisa, mano. Puta, o Watch Dogs 2 prometendo resolver a merda que eles fizeram no primeiro. É muita coisa boa, velho. Então beleza. Vamos lá, Mr. Luca. Finalmente para as suas últimas... Esse foi o Ultra Combo Cast. As suas últimas palavras. I will have my revenge! Meu game de verdade que eu trago aqui, a minha maior expectativa, e eu acho que foi a maior expectativa de muita gente, porque eu acompanhei no Twitter e vi que foi trend topic aqui no Brasil, foi a palavra mais mencionada no Twitter durante a E3, que foi Zelda, cara. O novo Zelda The Breath of the Wild. Eu tô falando porque eu estava no Twitter e eu vi, cara. Tava passando de 300k de menções de Zelda, cara. É hype pra caralho. Se aqui no Brasil a gente tava nessa hype de Zelda, velho. Se aqui no Brasil, que a galera é mais light, tava nessa hype, imagina pelo mundo afora, que as pessoas não, amam. Zelda é muito foda. Amam essa franquia. Zelda é muito foda. Cara, assim, o que eu consegui ver, cara, o jogo tá muito bonito. O Link pula agora, o Link escala, mano. Caralho, o Link pula. O Link já pula faz tempo, seu cretino. Não, o Link pula. Não, não pula não, pô. Não joguei. Qual jogo que ele pula? O Link pula, cara. Quantos jogos ele pula aí? Twilight Princess? Puta, os jogos ele pula, cara. Ah, então, eu parei no Ocarina of Time. Lá no 3DS você consegue até pular de um morro pro outro, não é? É que, pera aí. Ele, tipo, tem a mecânica... Sempre teve a mecânica de pulo automático, né, cara? Mas aí vocês estão pedindo demais já, né? O jogo é automático. Você chega na beiradinha e ele já pula lá. Isso é pulo! Não, assim, mas jogo muito bonito. Eu vi que eles não pegaram ainda o gráfico bem cartunesco, assim. Já coisa bem da Nintendo mesmo. Muito legal. O problema é pra onde ele vai sair, né? Mas, cara, o jogo... Como assim? Show, o problema é pra onde ele vai sair, cara? Ele tem que sair pra plataformas da Nintendo, velho. Esse é se o problema, vocês... né? Se vocês não compraram o videogame da Nintendo, se vocês traíram o movimento e não compraram o Wii U, pau no cu de vocês. Bom, agora é outro caso. Meu, o Wii U tá no fim da vida. Por que que eu vou comprar o combo? Tento ver o que que é o NX um dia e compro pra ele, sei lá. Não, eu achei legal. É, rolou um leve arrependimento aí, né? A Nintendo... prometeu o Zelda pro Wii U. Ela tinha que ter lançado o Zelda uns 2 anos atrás. É, ela, cara, demorou pra lançar o Zelda. Inclusive, a gente só ficou sabendo do nome do game agora, nessa E3, que falaram na outra, mostraram um pouco do conceito, mas só agora mostraram o gameplay e falaram a porra do nome, que é The Legend of Zelda Breath of the Wild. E tipo, eles estão demorando demais, então agora eles já estão com essa pegada, já preparando o Nintendo NX, e aí agora eles falam pra gente que vão lançar pra Wii U e pra NX também. Isso é um pouco de sacanagem, cara, tipo... E ninguém sabe o que é o NX, né? Só Ubisoft e a Nintendo, praticamente. Porra, e o spoiler da Ubisoft, hein? A Ubisoft foi lá e deu um spoiler e falou que... Falou que o Just Dance vai sair pra NX o ano que vem. Falou que vai sair pra NX e o spoiler, na minha opinião, foi eles terem falado que a Nintendo vai recuperar o seu público do Wii com NX. Isso é um spoiler preocupante, porque o Wii tinha aquela parada de controle de movimento, e se eles falaram isso é porque o NX vai vir com alguma... peraltice que só a Nintendo faz, cara. Mas essa é a Nintendo faz isso, ela quer vender mais pra quem não é gamer, né, assíduo, né, cara? É, eu só tô preocupado tanto com que o Wii foi o videogame mais vendido da geração do Play 3, Xbox 360. Porque a maioria de gente que comprou... É, eu só tô preocupado com essa peraltice, porque o Wii U era sensor de movimento, o Wii era sensor de movimento, agora o Wii U é toque de tela no controle... Qual vai ser a novidade que esse NX vai ter isso me preocupa um pouco. Eu espero que a Nintendo venha mais pé no chão, traga um videogame poderoso. A Nintendo sempre tá remando contra, né, cara? Então eu não sei o que esperar. É, porque ela traz novidades, mas ela não traz potência, isso, né? Isso, é uma escolha dela, assim. Eu realmente não tenho tanta coisa contra, assim, porque, tipo... Um dos jogos, na moral, a galera critica muito o Wii U, mas a galera não joga o Wii U, e aí também critica sem propriedade. Porque, por exemplo, um dos jogos mais bonitos que eu joguei nessa geração... Foi pra mim isso aí? Foi pra todo mundo que critica o Wii U e, tipo, não joga, cara. Porque quem gosta da Nintendo mesmo, quem tem o Wii U, acaba percebendo que tem coisa que a galera exagera um pouco. Por exemplo, um dos jogos mais bonitos dessa geração, pra mim, é o Mario Kart 8, cara. É extremamente... Eu não vou nem perguntar pra você por que valeria a pena comprar um Wii U, porque senão o cast vai ficar muito longo. É, não vamos entrar em discussão de Wii U. Breath of the Wild, cara, que jogo lindo. Entre na comunidade do Telegram, que essa discussão é diária. Pode crer. Entra na comunidade lá, telegram.me/ultracombocast, porque eu e o Floyd, a gente tá no embate de por que o Wii U é um melhor console do que o PS4 e o Sony até agora. E a gente não vai trazer isso pra cá. Se vocês quiserem saber, vai lá na Telegram. A gente não tá falando de Zelda, né? Vai lá no Telegram, cara, porque aqui a gente vai falar de Breath of the Wind. Falar não, cara, é só amor que esse jogo transpira, velho. É muita felicidade, mano. Cara, só quem jogou Zelda e ama, tá me entendendo agora. Sabe que o Zelda, ele traz sensações que outros jogos não trazem. Bem esse sentimento mesmo, né, cara? Quando fala de Zelda, você até dá um suspiro, você fala... Puta que o pariu, Zelda, cara. Cara, todo mundo aqui que não chama o Link de Zelda se sentiu... Exatamente. Se a pessoa não chama o Link de Zelda, ela já tem uma boa chance de ter todo esse sentimento bom, cara. Porque Zelda são os únicos títulos, assim... Tem jogos, é claro, que são gratificantes de jogar, muito gratificantes até, mas... Zelda, ele te faz te sentir... Você se sentir, cara, resolvendo os puzzles, te sentir mais inteligente, sabe? Você se sente... Cara, como eu sou foda. Eu tô resolvendo isso aqui. A Nintendo, ela é muito pilantra, porque ela faz uma coisa que é simples, parece difícil, e você se acha um gênio, cara. E Zelda, ele tem essa magia de você entrar nas dungeons e resolver as coisas e descobrir... Porra, o universo de Zelda é... A palavra que define Zelda pra mim é gratificante. Jogar Zelda é gratificante. E você compra você compra a briga do Link, cara. Você entra nas quests, nas dungeons... E realmente você se sente parte daquele mundo. É muito fácil entrar no mundo de Zelda, cara. Por isso acho que você fica tão apaixonado pelo jogo. A Nintendo, ela sempre foi campeã em gameplay. Ela sempre teve os gameplays assim mais amarradinhos com os quem joga Super Mario, quem joga os outros games, Metroid, os games da Nintendo, sabe que eles têm um level design assim absurdo. E Zelda talvez seja o ápice do level design é absurdo. Tem dungeons assim... Tem dungeons que são assim tão, tão fodas, cara, que só jogando, não tem jeito. É um jogo e simples... E eles partiram até agora por uma coisa bem mais RPG, né? Você já consegue vestir o Link agora de forma diferente, ele sente frio... Ah, é, tem uma pegada tipo mundo aberto. Agora o jogo é mundo aberto de verdade, né? Agora você pega os itens, que nem o Floyd falou. Eu até senti um pouquinho de Skyrim ali, né? Que você coletar item, os itens te trazem atributos. Então acho que muita coisa nova vai ser inserida no Zelda. E se eles conseguirem manter todo aquele gameplay gostoso que o Zelda sempre teve, que tipo te empolga... E trazer ainda um monte de novidades, esse campo aberto pra você explorar e tal. Eu acho que vai ser sucesso demais. Quando lançar, cara, muitos Wii U's serão vendidos. Já tô fazendo a previsão aqui. A galera vai correr desesperadamente pra comprar. Talvez até dobre toda a venda do Brasil de 8 pra 16, né? Bom, Essas foram as nossas considerações sobre E3, os nossos jogos hypados, as nossas expectativas maiores. E a gente não tá de forma nenhuma fazendo uma cobertura aqui da E3. Tem milhares de coberturas aí que já saíram simultaneamente. A gente só tá dando as nossas opiniões mesmo. A gente gostaria, inclusive, de saber as opiniões de vocês. Então, se vocês têm uns games aí que vocês estão indignados que a gente não comentou, ou que a gente não tá tão empolgado assim, comenta aí, cara. Entra no Telegram, na nossa comunidade do Telegram. Manda e-mail pra gente. Comenta nas redes sociais. Deixa a sua opinião. Comenta lá no site, no post, né? A gente vai tentar também deixar todos esses gameplays dos jogos que a gente hypou aqui lá na postagem, pra galera ter uma ideia da nossa alegria aqui, do que nos fez feliz. E é isso aí. Então, não deixa de deixar seus games, suas expectativas. A gente quer ouvir também. E chega de cast especial por hoje. A gente se vê no próximo programa. Falou! Tchau. Até mais. Beijo. Tchau. Até mais. Até mais. Tchau. Até mais. Beijo na bunda. Tchau. Até mais. Tchau. Ultra, ultra, ultra, ultra.